e a Rádio Nacional passa um novo programa. Leite de rosas, a beleza, o frescor e a juventude da cutis feminina cumprimenta os seus ouvintes e lhes traz mais uma audição do seu famoso cancioneiro popular. Uma mensagem de música e beleza à sensibilidade dos ouvintes. Estamos, amigos, com a música de Lírio Panigale e a voz querida de Nelson Gonçalves, hoje finalizando a sua temporada no Cancioneiro do Leite de Rosas. O estimado cantor que durante 8 programas aqui esteve entre nós, emprestando seu inegável valor artístico aos doces momentos do cancioneiro, hoje se despede, recordando alguns números de êxito criados neste programa. Já na próxima segunda-feira teremos aqui de novo a voz de Francisco Alves, reencetando a temporada de 1948. O Cancioneiro do Leite de Rosas apresentará na audição de hoje Neusa Maria e Heleninha Costa. Ao nosso microfone, a cronista de assuntos femininos, Elza Marzullo, criadora da antologia das rosas. Meus ouvintes, muito boa noite. Antes de tudo, quero agradecer a valiosa e delicada colaboração de vocês. Temos recebido de todo o Brasil cartas contendo magnífico material para a composição de nossa antologia. No decorrer do programa, mostraremos aos ouvintes as cartas destacadas. Não há tempo suficiente para se ler ao microfone todo o material recebido, que é copioso. Por isso, destacamos 5 das colaborações dos ouvintes e a estas premiaremos com uma delicada lembrança dos laboratórios Leite de Rosas. Mas, ouvintes, vamos ao desfile musical de hoje e aguardem a leitura das cartas destacadas hoje. Aqui está uma rosa completamente fora da nossa antologia. Pertence ao cancioneiro popular. Uma rosa que tem ciúmes e fala de amor. Nelson Gonçalves e Neusa Maria dialogam na história de Dona Rosa. Dona Rosa.